Bem-vindos ao Falando Nisso de hoje, nosso canal YouTube, com a pergunta de Fátima de Almeida Domingues sobre os transtornos ansiosos, que são de fato os diagnósticos mais frequentes, né? Um estudo recente sobre a epidemiologia de saúde mental em São Paulo mostrou que 5, 10% da população, são números assim, muito grandes, sofrem com transtornos do espectro da ansiedade, né? E a pergunta dela é se isso é orgânico, se isso pode ser tratado pela psicanálise, né? E, de fato, a experiência clínica mostra que os quadros de ansiedade são perfeitamente tratados e com bons resultados, né? Não necessariamente a muito longo prazo, mas pela psicanálise. Só que aí a gente teria que fazer algumas distinções sobre o que vem a ser ansiedade e a sua separação, por exemplo, em relação à angústia. Então, pode colocar uma escala. O medo, que em geral está ligado a uma experiência que a gente consegue nomear, né? O Freud dizia a um objeto. A ansiedade, em que o objeto começa a se esfumaçar, a gente não sabe direito qual é, a gente não sabe do que bem a gente tem medo, tem uma indeterminação, mas a gente sabe algo sobre isso que está para acontecer, né? Essa ansiedade, essa ânsia tem que ver com desejo, é uma espécie de crise do desejo, de expectativa demais, de quero muito uma coisa e não sei se ela vai acontecer, ou não quero muito uma coisa que eu sei que é e tenho receio de que não consiga evitar isso. A angústia propriamente dita seria um quadro além nessa escala. Angústia propriamente dita aparece no que a gente chamaria de pânico, que aliás foi descrito pela primeira vez pelo próprio Freud, né, como neurose de angústia. O espectro então da angústia envolve ainda uma outra forma de manifestação muito frequente, que são os quadros atuativos, o acting out, a passagem ao ato, que são aquelas formas de ansiedade que muitas vezes não são nem percebidas como tal pelo próprio sujeito, pelos que o envolvem, porque são resolvidas com ações, né? Ações que muitas vezes servem apenas para que o sujeito não pense, ele não pare e pense, mas ele vai fazendo em vez de pensar, ele vai fazendo em vez de sentir. Isso então é uma outra forma de angústia, geralmente associada com uma espécie de entranhamento de fantasias na realidade. Então a pessoa ela está sempre preocupada em controlar coisas que vão acontecer na realidade, naquele momento, na semana seguinte ou no futuro próximo, e acaba se produzindo uma espécie de superdependência em relação às contingências da realidade e em função disso. Bom, no fundo, nesses quadros, o primeiro passo é reestabelecer a experiência propriamente psíquica, ou representacional, ou interna, se vocês quiserem, da própria angústia. Uma outra forma de angústia que pode não aparecer como tal são as angústias somáticas. São as sensações assim de desconforto, de inadequação, de mal-estar, às vezes acompanhado de dores, ou de certas formações somáticas, com dores de garganta, como infecções, como problemas dermatológicos, e que são, por assim dizer, uma espécie de destino para a angústia, né? De destino para isso que não tem nome. Agora, do ponto de vista da clínica, o plano da angústia ele está ligado com o plano da depressão, né? De um lado, e, portanto, com o desejo, né? Angústia é esse lugar em que o desejo aparece ao sujeito como extraído, como reduzido a uma certeza, como indexado à experiência de que somos apenas um corpo. Portanto, diz o Lacan, não é que falte um objeto na angústia, mas que ele estaria excessivamente presente, não como objeto empírico, não como objeto assim dotado de imagem, como é o caso da fobia e do medo, mas na sua presença de objeto. Isso que é a fonte essencial do trauma, isso que é o mau encontro, isso que é o não simbolizável, né, que é o grão de real que determina a causalidade no nosso desejo. Então, o tratamento das ansiedades, né, em suas diferentes modalidades, é, no fundo, um redimensionamento da relação do sujeito com o desejo, né? Um redimensionamento que vai tentar reduzir a captura desse desejo pelo ego, pelas imagens narcísicas, vai tentar reduzir a captação desse desejo nas demandas do mundo, vai tentar reduzir a captação desse desejo em formas de gozo corporais, semicorporais ou experienciais. o tratamento então da angústia e da ansiedade passa pela subjetivação do desejo. E parece simples, mas é só isso que a gente faz. E a ansiedade, se não vai embora, porque jamais vamos viver sem angústia, ela pode ser algo que jogue a nosso favor.